porta do céu não pertence a Pedro, Tiago ou João. A chave está na mão do crente que vive com Deus em secreta oração. O óleo que lubrifica a fechadura da porta do céu são lágrimas quentes que rolam do rosto sofrido do crente fiel. A porta do céu só se abre pra quem tem a chave e bate com fé, chorando e gemendo e implorando pra o crente guerreiro tal qual Josué. A porta ainda se abre mesmo que a derrota pareça iminente, porque o Senhor não suporta ver lágrimas quentes no rosto do crente. A chave não está na mão do Papa, do Bispo, nem do Sacristão. Não está na mão de Maria, nem do Padre Cícero, nem de Damião. Não está na mão do Pai de Santo, da Mãe de Terreiro, nem da Conceição. A chave está na mão do crente, com a face no pó e o joelho no chão. A porta do céu só se abre pra quem tem a chave, bate com fé, chorando e gemendo, implorando para o crente guerreiro tal qual Josué. A porta ainda se abre, mesmo que a derrota pareça iminente, porque o Senhor não suporta ver lágrimas quentes no rosto.